Hebreus 11, versículo 6. Quem sabe de cor esse texto? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gostaria hoje de trazer uma breve reflexão a você a respeito de fé. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu, dentro dessa semana, eu tenho exercido, ou seja, usufruído desse dom dado pelo próprio Deus, a qual Paulo nos instrui lá na carta de Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Paulo fala ali a respeito de 9 dons. E um dos dons a qual Paulo se refere ali é fé. Então, se é um dom, eu preciso entender que não provém de mim, sim é algo dado por Deus a mim. Amém? Então, acho que a primeira coisa do que se refere à fé que eu e você precisamos entender é o seguinte: não provém de nós. Fé é um dom de Deus a nós. Então, se é um dom de Deus dado a nós, então o fato deste texto aqui de Hebreus 11, versículo 6, a palavra de Deus, o autor de Hebreus aqui nos chama a atenção, que sem fé é impossível agradar a Deus, o que me leva a entender aqui nesse texto é que o fato de eu ter fé que agrada a Deus é algo já dado por Ele mesmo. E se é algo dado por Ele mesmo, que agrada a Ele, eu preciso aprender a desenvolver isso no meu dia a dia. E eu, durante essa semana, eu tive várias e várias situações que eu tive que usufruir dessa fé. Eu tive que pegar esta ferramenta chamada fé, este dom dado por Deus chamado fé, e exercer no meu dia a dia, a qual creio eu que eu agradei muito a Deus durante esta semana. E em meio a esta semana, uma breve reflexão, ou seja, todos os dias que eu refleti em relação à fé, algo que eu gostaria de compartilhar com você é a respeito dessa fé viva e eficaz. Essa fé cotidiana, essa fé que requer de você passos, essa fé que requer de você obras, como o Tiago mesmo fala, que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então, eu entendo e tenho, por entendimento da palavra, que Deus, Ele nos chama para esta fé, para exercer esta fé, esse dom dado por Ele, algo que agrade e satisfaça Ele mesmo. Porém, quando eu falo satisfazer Ele, não que Deus seja um ser carente, que precisa de mim e de você ser cheios de fé para ponto de agradar a Ele e Ele ser um ser pleno e satisfeito. Não. Mas o que o texto nos diz? Né? Hebreus, o autor de Hebreus nos deixa bem claro aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Já se fez essa pergunta ou não? Já ou não? Por que que é impossível agradar a Deus sem exercer este dom chamado fé? Já parou para questionar isso? Quantos aqui gostam de pessoas que conhecem, estão junto a você, que você diz algo em um determinado momento e a pessoa duvida de você? Ela chega para você e fala, ah, será que é assim mesmo? Tem certeza? Ela é próxima de você, ela conhece você, ela anda com você, e você fala algumas coisas, e ela não acredita em você. Isso agrada a você ou não? Não, né? Mas sabe por que que não agrada a você? Não porque ela não acreditou em você, porque isso denota falta de conhecimento, falta de intimidade, falta de comunhão um para com o outro. Eu quase todas as vezes que eu tenho, não vou dizer briga, mas as desavenças com a Aldete, a minha amada esposa, são com base nisso. Todas as vezes que acontece algo que é refletido essa falta de fé, o que me deixa triste é que eu sempre falo para ela o seguinte, pô, estamos 17 anos, você ainda não me conhece? Estamos 17 anos convivendo juntos e não se sabe que eu tenho essas reações? Ou que eu sou assim, ou que em certas ocasiões eu vou me expressar assim, eu vou falar isso, aquilo? Então, quando o texto aqui nos ensina a respeito de fé, ele está falando a respeito disso, que a fé ela não é simplesmente um complemento espiritual, um pililim-pim-pim que vem sobre mim e você e pronto, você tem fé. Não. Fé está muito condicionada, muito estreitada aqui diante de um relacionamento, com base num relacionamento, em um conhecer, em uma comunhão com Deus, o se aproximar de Deus e ter uma intimidade com Ele. É isso que o texto aqui, o autor de Hebreus, nos ensina. Mas para você compreender melhor a respeito disso, que gostaria de convidar você para abrir lá em Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Diz assim: todos acharam? Todos estão com Bíblia? Mesmo que seja no aplicativo, já acessaram suas Bíblias, já abriram suas Bíblias? Então acompanhem comigo lá. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti por toda a obra redentora, por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Somos gratos também pelo Espírito que habita em nós, que nos convence da justiça, pecado e juízo, e glorifica a Cristo. E à medida que glorificamos a Cristo, também glorificamos o Pai. Nós queremos nessa noite clamar a Ti, que por intermédio do Teu Espírito em nós, a Tua palavra venha trazer a nós o entendimento, o esclarecimento, para que não mais sejamos cegados o nosso entendimento, como diz em 2 Coríntios 4:4, que o príncipe desse século cegou o entendimento, para que não venhamos compreender a revelação, a imagem do Teu amor, de tudo aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então eu clamo a Ti que nesta noite, Senhor, cada um que aqui está, que o Senhor abra o nosso entendimento e que saiamos daqui cheios de fé, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Então, só para te contextualizar aqui, antes de eu chamar a atenção de você a respeito de Bartimeu, tanto Lucas quanto Marcos, ele relata aqui especificamente de um único cego. Mateus, você já vai ver Mateus falando a respeito de dois cegos. Mas tanto Lucas, como Marcos, ele dá mais ênfase a respeito, né, até mesmo do nome, Bartimeu. E algo interessante que Marcos ele trabalha, que parece algo até redundante, que ele fala o seguinte: havia um cego em Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. Por que que eu digo redundante? Porque Bar já quer dizer filho. Então você vê aqui que no texto é especificado duas vezes a questão da filiação deste cego, que até então não relata o nome, até porque não há importância nele como pessoa, e sim naquilo que é o agir de Deus, ou seja, o agir de Cristo demonstrado a respeito dessa atitude, deste ato que aconteceu aqui. Então nós vemos aqui a história de um cego, onde a palavra aqui nos ensina que ele está em Jericó, e Jericó naquela época era um lugar, na verdade, de grande prosperidade. E havia alguns sacerdotes que ali moravam que tinham um grande poder aquisitivo. Ou seja, todos aqueles que era dado por direito fazer aquilo que este cego estava fazendo, então era muito avantajado. Mesmo sendo pobre e um cego, algumas necessidades não lhe faltavam ali. Então, para você entender aqui o contexto, o porquê de ser enfatizado essa questão de ser filho de Timeu, não diz aqui a Bíblia, mas diz o historiador da época de Cristo, chamado Flávio Josefo, fala que Esse Timeu, ele era um general do exército israelita, que após ter se aposentado, ele lá está com sua família, mas o Império Romano começa a invadir em todas as cidades, em todos os lugares ali da vizinhança, e acaba dominando todas aquelas pessoas, fechando os comércios e tudo mais. E Flávio José fala que Timeu lhe tinha um comércio, e ali começa toda a escassez. E ele, como aposentado do exército israelita, a primeira coisa que aconteceu ali em Jerusalém, ou seja, no povo de Israel, foi cortado até isso, até os benefícios do INSS, a primeira coisa que fez ali, ó, cortou, tirou o direito dele, e ele, em meio a toda essa revolta, ele já tendo base de exército e tudo mais, o que você acha que ele fez? Formou uma milícia, e ali o objetivo era se revoltar até então contra o povo romano e tudo mais. Aí diz Flávio Josefo que o povo romano pega Timeu, mata Timeu, sabendo da parentela dele, que ele tinha um filho moço, pega esse filho moço, ele tinha duas opções, matar esse filho moço ou aleijar. Por que isso? Para que, ao ficar mais velho, o filho não também tivesse a mesma atitude do pai de se revoltar contra Roma. E até então se entende que eles pegam o filho de Timeu e vazam seus olhos, furam seus olhos. Até porque que eu tenho paz de relatar isso para você? Porque o próprio texto aqui ele fala, que eu torne a viver, a ver, que eu possa visualizar de novo, que eu recupere, Marcos já fala que eu recupere a vista de novo, que eu passe a enxergar novamente. Então me leva a entender que ele já enxergava. E devido a todo esse contexto, ele, ao passar por isso, Roma e todo o seu poder ali, vaza os seus olhos, mas não deixa ele no ermo. Pegam, como de costume, como direito da lei, uma capa, e coloca sobre ele e fala: ó, a partir de hoje, você vai ficar lá no caminho que dá para Jericó, e ali você vai mendigar. Nós estamos te dando um direito para você mendigar, para você não morrer de fome. Então ele tinha um direito para estar ali. Ele queria estar ali. Então quando o texto aqui fala que ele, ao ouvir a multidão, ele logo começa a ficar agitado, porque ele pensou, pô, pode ser algum outro de um poder mais elevado, a qual pode transferir eu daqui de Jericó para um outro lugar, aonde eu posso mendigar e ter um pouquinho mais. Eu posso receber e ter uma condição de vida melhor. Mas quando o texto aqui nos ensina que ele, ao ouvir as pessoas, chegam até ele e anunciam para ele, quem está passando aqui é Jesus, o Nazareno. Algo agita dentro dele, a ponto que move ele a ter uma atitude. Então, como eu gostaria de falar de fé, eu dei um tema para essa mensagem, Bartimeu, um cego cheio de fé. Eu, por um bom tempo, usei essa palavra aqui para trazer uma instrução para que, através das atitudes de Bartimeu, eu e você compreendêssemos como alcançar fé. E como Deus é maravilhoso, o Espírito Santo nos revela todas as coisas, hoje eu entendo que eu pregava errado isso. Porque Bartimeu, ele não pode servir um instrumento, ou seja, uma pessoa que vai me ensinar a ter fé, através da atitude dele. Você consegue entender isso? Eu pegava Bartimeu, aí eu olhava na seguinte perspectiva. Bartimeu não tinha fé, aí eu conjecturava essa cegueira natural como uma cegueira espiritual, e através dos passos que Bartimeu deu para chegar até Cristo, que esses passos eram fé, que Bartimeu caminhou em rumo a alcançar aquilo que era proposto para ele, que era a cura física. Porém, isso é errado nós olharmos dessa forma. Por que eu falo isso? Porque Bartimeu, mesmo cego, ele tinha fé. Bartimeu era um homem já cheio de fé. A palavra aqui nos ensina isso bem claro, nos deixa aqui evidente, muito bem claro isso. E eu gostaria de chamar a atenção sua hoje, para você analisar junto comigo a fé, tamanha fé que Bartimeu tinha, e a forma como ele expressou essa fé, do modo prático, a ponto de você analisar na tua vida hoje se você tem fé mesmo, se você de fato tem agradado a Deus, E se de fato você tem exercido um dom a qual ele já deu a você, por intermédio da própria fé. Parece até meio louco isso, né? Eu tenho fé, mas a fé que eu tenho não era minha, foi dada por ele. Então é isso que o texto nos ensina. Então veja aqui comigo, analise comigo. Então no versículo 37 o texto fala assim: anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então, a hora que anunciaram para ele que era Jesus, ele, o que que acontece? Ele está ouvindo a respeito de Cristo. Um dos mecanismos dado pelo próprio Deus que alimenta a nossa alma, um dos sentidos que alimenta a nossa alma é a audição. Então, nós temos cinco sentidos que alimentam a nossa alma: tato, olfato, paladar, visão e audição. Beleza até aqui? Então, nós estamos aqui nos deparando com um dos mecanismos a qual a palavra de Deus nos ensina que adquirimos fé, que alimentamos a fé. Então, nós vemos aqui alguém chegando para Bartimeu no caminho, ele é sentado à beira do caminho, ele, com certeza, ele pega na perna de alguém ali, começa a mexer em alguém e fala: quem está passando aí, o que está acontecendo? Até porque até então ele não estava vendo. Então nós já podemos aprender algo relacionado à fé aqui. Fé, ele não está no âmbito visual. Não tem nada a ver com você visualizar, até porque Cristo fala: bem-aventurados aqueles que crerão sem o quê? Então nós temos que entender isso. Então hoje, dentro de muitas igrejas, e talvez até mesmo aqui dentro, você acha que tem fé porque você tem visto algumas coisas. E você precisa entender que a tua fé tem que estar fundamentada no conhecimento, que é alimentado por intermédio da palavra, do anúncio de Cristo Jesus em sua vida. Então nós vemos aqui que algo que chama a atenção de Bartimeu, que ele escuta. Fala: Jesus o Nazareno está passando. Aí aonde o texto aqui me leva a compreender que isso aqui é fé? Porque Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, fala o quê? O que que fala lá? Romanos 10, versículo 17. Fala que a nossa fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo estava chegando para Bartimeu. Bartimeu, Cristo Jesus está passando aqui, Jesus o Nazareno. A fé dele é acionada a tal ponto que essa fé, uma vez acionada, leva a pessoa a ter uma atitude, leva a ter uma ação, desperta nela um anseio por compreender e por viver junto a Deus, a tal ponto que foi o que Bartimeu fez aqui. Aí aquilo é impelido, ou seja, é gerado essa fé dentro dele por ouvir e ouvir a palavra. E como atitude prática, ele começa a exclamar de um modo descontrolador. Você vê aqui no versículo, acompanhe comigo, 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí nós vemos aqui Bartimeu já exclamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele já exercendo essa fé que agrada a Deus. Porque pare e pense comigo, quantos estavam seguindo Jesus? Por que que Jesus vai parar só para Bartimeu? Você já parou para pensar nisso? Será que Jesus não podia ter parado para outros no caminho, até mesmo para a própria multidão? Sendo que você vê ele aqui já em uma jornada, onde ele está abençoando as crianças, onde ele prega para o jovem rico, onde ele fala do perigo das riquezas, ele está ensinando, e uma grande multidão seguia Jesus. Mas nenhum que estava nessa multidão parou Jesus como Bartimeu parou. Mas sabe por quê? Aí eu sempre vou bater nessa tecla, porque é algo rema para mim, é algo revelador para mim. Filipenses 3, a partir do versículo 17, quando Paulo ele vem e fala a respeito dos últimos dias, a qual eu e você temos que estar atento hoje, para você não cair nesse engano também. Ali Paulo nos traz uma evidência dos inimigos da cruz. Os inimigos verdadeiros do Evangelho, que serão aqueles que vão se preocupar simplesmente com as coisas terrenas, e o seu próprio Deus vai ser o seu próprio estômago, ou seja, a sua própria vontade. Então, vontade, ela está no âmbito, ou seja, ela está inserida dentro de um contexto chamado alma. Então, a nossa alma, existe um mecanismo chamado vontade. E a nossa vontade é suprida através desses cinco sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Se você está com vontade de almoçar, por exemplo, está ali chegando meio-dia, você já passou ali a manhã toda ali sem comer nada. Aí, de repente, começa, onde que começa? Onde que começa a gerar o anseio por comida? Nas mãos? É. Começa onde? Já começa aqui, dá pô, que fome. Aí você passa por um lugar abençoado, seja de carro, onde for, está lá um cheirinho de costela. Olfato gerou o que em você? Deixou você, talvez, até descontrolado. Tem alguns que sentem o cheiro e já pensam, não, é aqui mesmo, já para o carro e vou almoçar aqui mesmo que não estou me aguentando mais. Não é assim? Vamos mais além. Você está todo tristão, depressivão. De repente você vai lá, liga um rádio. Não vou falar do Bon Jovi, tá? Vou pôr outra música agora. Vai lá, coloca um... Ah, não, aí também... aí, não estamos falando de suicídio. Estou brincando porque eu gosto de Milionário Zé Rico. Aí você está lá, coloca lá um Pink Floyd lá, né? Nem todo. Dependendo do teu estado emocional, quando você escuta aquilo ali, algo acontece. Você pode cair e ser tomado por uma grande crise de choro e às vezes nem saber o porquê que está chorando. Mas eu já estou aqui falando para você. Desligue o som. Ou põe um metalzão ali bem pesado, para você já não engole o choro. Já, opa, já levanta. O que está acontecendo comigo? É assim ou não é? Então eu e você temos que entender o seguinte, que quando o homem peca, quando acontece a queda em Gênesis, essa alma ela foi contaminada. Então todos esses sentidos, ele foi tomado pelo pecado. Por que eu estou falando isso? Então para você entender que o pecado tem cheiro, o pecado tem som. Eu, você acha que dependendo de alguns lugares que eu passo, o pecado já não bate a porta no meu coração? Para tentar cumprir aquilo que diz lá em Gênesis 4, versículo 7, quando Deus chega para Caim e começa a exortar Caim ali, vendo Caim cabisbaixo, todo tristão, Deus chega e fala, por que você está assim? Se tivesse procedido bem, você estaria bem. Mas como você procedeu mal, o pecado jaz à porta do vosso coração, tentando dominá-lo. Cabe a ti dominar o pecado. Então, dependendo de algumas situações, então hoje, como eu tenho me especializado nessa área de drogadição, existe algo nessa área que se chama a curva da recaída, que entra numa questão mais psicológica. O que seria essa curva da recaída? Levar o adicto, ou seja, o ex-dependente, a entender que existem áreas a qual ele circulava e que ele não pode circular mais. Ele não pode andar mais alguns caminhos. Então tem muita gente que recai, não sabe por quê, mas se vai analisar ali num aconselhamento, numa troca de ideia, você fica nítido. É tão simples de falar, mas claro, homem, você parou de beber, mas você não sai da porta do bar. Então o bar para você tem cheiro, o pecado tem cheiro para você. Você entende isso? Então nós precisamos compreender o seguinte, que aqui quando Bartimeu, ele escuta que essa fé é acionada, que Jesus vem até ele começa de um modo desesperado, exclamar por Cristo. Aqui ele está indo muito mais além do âmbito almático. Então a alma, ela está muito condicionada às nossas vontades e emoções. Então a minha fé, ela não pode estar com base na minha vontade, porque a minha vontade oscila todos os dias. Não é assim? Tem dias que você está animado, tem dias que você não está animado. E o fato de você não estar animado não quer dizer que você não tem fé. Que é o que muitos acontece. É o que muitos desanimam. Então uma semana está no fogo, duas semanas está no enxofre. Três semanas está todo empolgado, vou fazer a obra, entendi o propósito de Deus para a minha vida, é isso mesmo. Mas aí de repente passa um, dois, três dias, acaba tudo. Sabe por que acaba? Porque está alimentando, buscando ter uma fé que supra a sua alma. E aqui nós vemos uma grande multidão que estava seguindo a Cristo para suprir uma necessidade própria. Uma necessidade própria. Muitos tinham Jesus ali como um milagreiro, muitos tinham Jesus ali como um multiplicador de pães, como um assistencialista que vai dar comida para na hora certa para mim comer. Muitos tinham Jesus simplesmente como alguém que ia suprir uma necessidade pessoal. E isso não é fé, meu querido. Isso é vontade própria. Não tem nada a ver com fé. Então nós vemos aqui o que é fé. Nós vemos que Bartimeu, ao ser alimentado por esta fé, de acordo com o que fala lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Porém, quando se fala de fé, às vezes a impressão que dá é que muitos ainda não conseguem entender e explicar o que é fé. Todos estão me ouvindo bem, não? Já que nós cantamos aqui que a chuva também é dele, não vou nem reclamar da chuva, né? Então, abra lá agora, em Hebreus 11, 1. Mas marca o teu dedinho aí e continue em Lucas. Marque com o teu dedinho. Hebreus 11, 1. O autor que deixa bem claro para mim e para você o que é fé. Para que uma vez você compreendendo, você exerça a tal ponto que agrade a Deus. Ora, todos abriram? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então veja o texto aqui, o autor de Hebreus, ele trabalha. Ele fala que a fé, ela está fundamentada em um conhecimento, e não em uma esperança de algo. Então, quando você pergunta de fé para uma pessoa, o que é fé? A maioria diz assim, é ter esperança, gerar expectativa de um futuro a ponto que eu preciso crer que eu vou alcançar ele. Não é isso? Muitos não falam isso. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha a tua fé fundamentada, ou seja, você acha que ter fé é ter esperança. E fé não é ter esperança. Fé é ter conhecimento. Uma vez você tendo conhecimento, o conhecimento automaticamente gera esperança. Esperança é consequência de um conhecimento. Até porque se você anular o conhecimento, você vai gerar esperança, vai gerar uma expectativa em algo que você não conhece. E por isso você vai se frustrar. Então, o sofrimento, ou seja, a tristeza de muitos, a crise que muitos têm enfrentado na fé cristã está com base em gerar uma expectativa futura numa coisa que não vai alcançar, porque não conhece. Então, quantos aí hoje estão esperando uma cura que Deus não vai curar? Quantos estão esperando um carro, uma casa própria, uma promoção no emprego, uma restauração, né, e seja qual for a sua área, que às vezes Deus não vai restaurar? Até porque existem coisas que competem a própria pessoa fazer isso. Então, o texto aqui, quando ele fala a respeito da esperança, o que nós precisamos entender é que essa esperança, onde muitos crentes têm fundamentado a sua fé, está inserido na esperança do verbo esperar, que não tem nada a ver com fé. Então, o texto de Hebreus 11, versículo 1, a esperança, que é a consequência do conhecimento, ela está enraizado da esperança, do verbo esperançar, que é aquilo que nos move. Então, do verbo esperar faz você fazer algo muito gravíssimo. Você achar que Deus tem que te suprir, você dobrar os teus braços ali e esperar. Não, é que eu tenho fé. Tenho fé que Deus vai agir em prol a mim. Irmão, você precisa se mexer, irmão. Ah, bem capaz, se eu me mover, eu estou demonstrando que eu não tenho fé. Eu tenho que aqui, tenho que crer, vamos crer, irmão, vamos subir para o monte, vamos orar, vamos clamar a Deus que Deus vai responder. Aí hoje o Júlio até me lembrou aí de um pastor, que não vou falar o nome, né, que desenvolveu uma técnica de oração, a qual ele está induzindo seus fiéis a exercer um direito que são deles. Quais é esse direito? Da cabeça desse pastor, que na verdade não é nem dele. Isso aí já é um ensinamento de um homem chamado T.L. Osborne. Já ouviram falar dele, não? T.L. Osborne ganhou o R.R. Soares, ajudou o Edir Macedo a fundamentar toda a sua visão, enfim. Ele tem até um livro dele, super, hiper, endemoniado, vou falar aqui, eu tenho que falar, chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Um livro azul, assim, dá umas 200 e poucas páginas. Já li essa derrota, oh, tristeza, e acreditei naquilo ali. Andei em cima daquilo. Fiz algumas coisas que era para fazer ali. E dão certo. No âmbito almático, dá certo. Aí, dos ensinamentos que esses abençoadões ensinam é o seguinte: Deus, por intermédio de um único texto, quando se refere ao âmbito físico e doença, existe um texto chamado Isaías 53, a partir do verso 3. Conhece esse texto? Diz lá o quê? Que ele levou o quê? Sobre si todas as nossas dores e doenças e enfermidades e tudo mais. Aí você pega esse texto, você ali com câncer alojado no teu fígado, ou com seja qual for o problema, aí com base nesse texto, você pode até imprimir lá no Word, na fonte Comic Sans, seja qual for a fonte lá, aí você pega aquele papel e, ó, tá vendo aqui? É a tua palavra que diz para mim isso. Então, se a tua palavra diz isso para mim, eu creio que o senhor pode fazer. Agora faça a tua parte. E há do senhor se o senhor não fazer. É até essa semana porque eu não posso morrer que você canse. E fazem, gente. Não é assim? Muitas vezes exercer um direito que está, não. Até porque se você ler o contexto de Ezequiel, de Isaías 53, não está falando só dessa questão física. E, de fato, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre ele. Mas um texto desse não me dá direito de exercer e colocar em xeque a soberania de Deus, clamando, desesperado, que ele faça uma coisa que está relacionada à minha vontade. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que quando meu irmão faleceu, eu lembro que eu fiquei numa luta espiritual com base nesses textos aqui. No Erasto, ele entrou para a cirurgia 10 horas da manhã, saiu 10 horas da noite já falecido. Só deu tempo de chegar na UTI, aí vieram já anunciar depois de 2 minutos. Mas eu, dentro da minha crença, ou seja, dentro da minha esperança, qual acreditava ter fé, mas não era fé, era simplesmente um desejo emocional, até porque era meu irmão. Quantos aqui tem irmão vivo? Gostaria que teu irmão morresse amanhã? Ninguém, né? Assim eu também estava nessa situação, não queria que meu irmão morresse. Então, eu estava ali naquele desespero e cheio de esperança, achando que era fé, exercendo essa autoridade que eu julgava ter diante da palavra. Eu falava, Deus, eu não aceito, e repreendia Satanás, e repreendia o Enxucaveira, e repreendia o Espírito da Morte, o Sete Flecha, Maria Padilha, Zé Pilintra, Maria Bueno, ali tudo, tudo, tudo que eu conhecia. Aí, de repente, já vinha na minha mente Yansã, Yanã, já vinha Chuveludo, que é o que atua na maçonaria, já veio tudo. Ali eu estava lá, batendo o pé para um lado, para o outro. Daqui a pouco, bate no meu ombro, assim, já penso, é o senhor. Não é, olha a enfermeira, moço, devagarzinho, falei baixo, tem um monte de doente aqui. Deus, dava uma respiradão e já começava de novo. E ali no fogo, mais uma meia hora, rajando em línguas, e Deus, meu irmão vai ser curado, eu não aceito. Oh, dentro do meu coração, do modo emocional, eu tive uma certeza tão grande que o meu irmão ia ser curado. Eu criei uma expectativa que ele ia virar crentão fervoroso também, que nós ia se unir, bater a mão no outro, assim, um anelzinho, transformar os irmãos Bíblia. E nós ia pregar o evangelho. Ele, com toda, né, toda a vida passada dele, ia servir como testemunha, as pessoas não iam acreditar. Enfim, nós ia revolucionar o mundo. Esse era o desejo. Aí quando chega 10 horas, que eu já estava cansado, sem comer, em jejum, me consagrando a Deus, jejuando em prol a Ele, fazendo todo um propósito com Deus, daqui a pouco o médico chega, abre a porta, quem é uma multidão já esperando ali saber, ó, os familiares da UTI, quem é da família do Emerson José Brunello, Já levantei assim, nossa, que glórias. Já vai dar notícia, né? Que chegou lá, já não tinha nada mais, que o fígado já tinha se regenerado. Eu levantei todo cheio de esperança. Minha mãe, a minha irmã mais velha e minha cunhada, ele olhou para nós assim, eu não tenho uma boa notícia para dar para vocês. Ele acabou de entrar em óbito. Aquilo ali foi o sentimento que eu tive assim, abri um buraco do meu lado, abri um buraco. Aí quem me empurrou foi minha irmã mais velha. Que ela chegou para mim e olhou assim, ué, cadê teu Deus? Aí ali eu mesmo me perguntei, falei, pô, fiquei das 10 horas até as 10, 12 horas sem comer nada e clamando com uma certeza e não aconteceu nada. Ah, o senhor está por fora. E ali já me fechei, já tive que colocar uma máscara em mim de super hiper crente e já eu tinha que apaziguar toda a família e ter toda uma correria. E ali começou toda uma jornada de crise existencial, de crise de fé. E eu comecei a questionar minha fé, eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar se Cristo de fato existia. Vendo meu pai, tive que chegar a anunciar para meu pai já doentio, falar para ele tudo o que tinha acontecido, enfim, velamos ele. Aí, como se não bastasse, duas semanas depois, saímos para um jejum de pastores, uma semana, começávamos segunda-feira, entregava domingo à tarde, só na água e clamando fogo. Aí eu lá assim passei, só sem comer, mas não tinha nem coragem de orar. Pensava assim, pô, mas você brigou comigo, você me ofendeu, ainda você quer que eu ore? Você quer que eu converse com você? Sendo que eu exerci minha fé, o senhor, pô, onde que estava minha fé? Eu estava tendo fé ali, mas o senhor não agiu, o que que faltou para mim? Enfim, acabou todo o jejum, eu com aquela birrinha assim, sabe quando você briga com alguém que fica birradinho, vira a mão assim pro outro, fala, fica no teu canto, eu no meu. Eu fiz assim com Deus. A hora que eu comecei a me erguer animado, assim, comecei a aliviar meu coração, 2 meses e 17 dias, meu pai se arruina, leva no hospital, morre na minha frente. Ah, aí o senhor está brincando. Aí eu olhei para aquela situação e falei, não, agora já não entendi mais nada. Entreguei os bets. Meu querido, por que que eu estou contando isso para você? Porque com base na emoção, com base em um desejo pessoal, hoje, graças a Deus, eu entendo que eu podia ter me perdido ali. Eu podia ter apostatado a fé. Podia ter abandonado uma fé que eu nem sabia. Apostatado a fé, não. Podia ter abandonado um sentimento a qual eu julgava ter fé e que não era fé. Aí, até que um determinado momento, eu lendo um livro, e nesse livro, o autor fala a respeito disso. Que existem muitas pessoas que estavam misturando fé com desejo pessoal. Que fé não tem nada a ver com desejo, meu pessoal, não está ligado a minhas emoções, às minhas vontades. A fé, ela está condicionada a um conhecimento. A fé, a base dela é racional e não emocional. Hebreus fala isso. Então, ela é a certeza. Você não tem certeza daquilo que você não conhece. Não é verdade? Então, uma vez você tendo conhecimento, aí gera em você esperança. Então, você tem conhecimento por fé. Aí quando você tem conhecimento, esse conhecimento toma as tuas emoções, a tua vontade, a tua alma, e move você a andar com fé, e fazer da tua fé uma fé viva e não morta. É isso que o texto nos ensina, é isso que Tiago nos ensina, é isso que o autor de Hebreus nos ensina. E aqui nós vemos explícito na vida de Timeu, ou seja, do seu filho, do cego. Então ele escuta falar de Cristo. E ele começa a exclamar a respeito de Jesus. E sabe por que que Jesus para? A tal ponto que cura ele. E depois aqui no final diz assim, vai porque a tua fé te salvou. Ainda Jesus exalta a fé dele. Mas sabe por quê? Porque de fato ele reconhece Cristo como Messias. Veja o versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de nós, no nosso dia a dia, existem circunstâncias e situações que fazem você parar muitas vezes? Fazem você se calar em oração, em humilhação, em petição. Muitas vezes você está ali buscando e clamando a Deus, querendo uma resposta, querendo entender algo, mas as circunstâncias de uma certa forma, chega para você e fala, não, pare de ficar clamando. Ele não vai escutar você. Ele não vai ouvir você. Mas o que para Jesus é quando ele exclama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Filho de Davi aqui, meu querido, para Jesus, ele para porque Jesus entendeu que ele, mesmo numa condição de pobreza, mesmo numa condição ali de escassez, com uma capa, com uma autoridade para mendigar ali naquele lugar, ele meia toda aquela multidão, ele foi o único que, de fato, de uma certa forma, em fé, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Porque filho de Davi, de acordo com a lei, era todos aqueles que acreditavam que Cristo era o Messias. Que Cristo era aquele que Isaías, há 700 anos antes, já estava ali declarando a respeito desse Jesus. Então, nós podemos aprender aqui que quando você compreende, quando você entende, quando você, de um modo claro, você conhece a respeito de Cristo, a tua expectativa, a tua esperança estão fundamentadas naquilo que está escrito de uma forma coerente. E não de uma forma esperança, no sentido de esperar, achando, não, Deus faça parte dele. Eu estou fazendo a minha, que é o simples ato de vida, que é a igreja. Eu participo da célula, eu venho na EBD, eu já estou inserido no ministério. É muito mais do que isso, meu querido. É o teu dia a dia. Então, eu tenho aprendido hoje a olhar para as circunstâncias como eu estou vivendo lá em Rio Branco e já estou conseguindo visualizar tudo, gente. Quando fala da questão lá da casa de recuperação, do terreno que nós ganhamos para fundar lá, quinta-feira agora vai um engenheiro, ele vai fazer todo o projeto arquitetônico para mim e já vai dar o aval ainda dos barracões que vão ser montados, porque precisa para a empresa liberar para eles poderem pôr os barracões lá, está lá. O cara já vai dar isso. Que custa quanto isso? Muito dinheiro deve custar, que eu hoje não tenho essa condição para fazer isso. Mas com base na fé que eu tenho em Cristo Jesus, que aquela obra que está lá não é minha, e não é de nenhum homem, não é da comunidade Gólgota, e sim dele, mas que ele está confiando na comunidade Gólgota, para que eu e você possa abençoar e permitir que mais pessoas sejam livres, porque o fim ali daquele lugar é gerar pessoas cheias do Espírito. Amém? Fazer com que aquelas pessoas ali se encontrem com Cristo Jesus. Eu tenho aprendido a exercer isso. Eu ando diariamente tendo essa convicção que vão acontecer as coisas. Pessoas que eu não jamais... Essa semana mesmo eu ali, de repente um amigo meu pegou Brunello... Lá em tal lugar, eu deixei um valezinho de R$70 lá para você usar o que você precisa lá para ajudar a piazada. E eu, durante o dia, eu estava ali colocando. Preciso de uma torneira para ligar a máquina e lavar roupa. Preciso de 10 ganchinhos, 12 ganchinhos. Preciso de corda de varal. Estava ali marcando. Precisando, mas olhando para aquilo, eu falei, Deus, vou pedir para quem isso aqui? Porque eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Mas eu preciso disso. Chega em casa, chega a mensagem ali, 70 pila liberada para você. Ah, meu Deus. Eu preciso olhar dessa forma. Isso tem que me mover. Aí eu olho para essa situação e falo, pô, é isso mesmo. Eu acredito que eu estou no caminho. Hoje, nós tivemos um almoço ali, nós estamos hoje lá já na igreja, na comunidade de Gólgota, já existe 4 acolhidos lá. 3 acolhidos, mais um que está lá de obreiro, de monitor, mas que também é um acolhido. Aí essa semana agora eu vou acolher mais um. O máximo ali são 7 pessoas que vão estar lá atrás da Gólgota. Já está acontecendo isso lá. Aí qual que é o nosso objetivo? Além de sarar essas pessoas, ter um momento de comunhão. Então hoje, para você ter uma ideia, nós almoçamos no horário de almoço, claro, né, por isso que é almoço. Você precisa dar uma risadinha, estão tudo dormindo aí já. Pernilzão bonito, 2 frangos, Coca-Cola, entendeu? Um arroz, uma maionese. O filho de um dos meninos ali junto. E ali nós agradecendo a Deus, falando, gente, vamos agradecer a Deus, vamos glorificar a Deus. Mas vai ter dias que não vai ter nem o arroz para nós comer. E nós vamos ter que glorificar a Deus do mesmo jeito. Tanto na fartura quanto na escassez. Então é tremendo você viver isso. Aí uma psicóloga, amiga minha, que quer se voluntariar lá, manda uma mensagem dos pais, eu mando para eles. É a foto nossa ali. Ela já responde: você e teus filhos. Eu, aquilo ali agrada, me alegra o meu coração. E ali junto com as minhas meninas almoçando, até porque são todos iguais perante Deus. Aí, de repente, um já começa a amortecer a boca, já deu uma rochada ali, assim, já uma dor de cabeça, e pronto. Eu vou morar aqui para entregar a vida para Cristo, para já partir. Levo no hospital, dando crise de abstinência. Aí peguei, corri junto com ele, atendi ele, levei lá para dentro da minha casa, coloquei no sofá lá. Daí o outro menino já pegou um paninho, já molhou um paninho, já colocou na testa do bonito ali. Já perguntei se queria uma massaginha nos ombros. Amor, se não for para viver isso, confesso para você que não vale a pena falarmos que somos cristãos. Não tem porquê. Então isso nos move. Então a fé que diz respeito a esse tipo de obra para mim, eu tenho buscado viver. E por eu estar buscando viver isso, eu acredito que eu tenho agradado a Deus. Então, eu, de certa forma, eu acredito, assim como o Bartimeu, que Cristo é o Messias, que Ele veio, que Ele morreu por mim, que Ele é o único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Que não existe nada que eu faça, mesmo que eu faça isso, não está me dando crédito algum a Ele, como muitos falam para mim. Essa semana nós tivemos 7:30 no postinho de saúde para fazer os exames com Ele, com eles. Gente, se você perguntar para eles... Teve um até brincou comigo, por que você não se candidata a vereador? Todos, sem exceção, desde o médico, enfermeira, todo mundo, ô Brunello, um já dando sinal para mim, queria conversar comigo, e eu já li, todos querendo, de alguma certa forma, nos ajudar, fazer com que aquilo ali se torne real. Toda uma cidade se movimentando em prol de uma causa. Eu tenho experimentado isso ali no Rio Branco. Então, isso tem sido uma marca, mas uma marca o quê? Da obra em si? Não. Da fé. Então, muitos chegam para mim e falam, pô, Brunello, como que você faz isso? Aí, alguns chegam para mim e falam assim, pô, Brunello, você sabe que Deus que vai te pagar. Eu falo, não, querido, Ele já me pagou. Ele já me pagou na cruz do Calvário. E por eu ter essa consciência que na cruz do Calvário Ele já me pagou, Ele já me livrou da morte. Ele já pagou aquilo que era direito meu, que era o salário do pecado e a morte. Ele já me livrou de eu ter que pagar. Por isso eu faço. Por isso eu faço. E até que Cristo venha, eu vou fazer. Aí, durante a semana mesmo, eu indo até o local onde eles estão lá acolhidos, eu orei para Deus, Deus, eu não peço fé para que eles mudem. Eu peço fé para que eu tenha um coração voltado, que mesmo que eles recaiam, porque eles são sujeitos a recair, eu esteja ali apto a ajudar eles de novo. A não desistir deles. Que é o que Cristo faz. Quantos de nós não recaímos em nossos pecados durante a semana? Mas temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa, que advoga o nosso respeito, não é assim? Então eu preciso exercer isso, essa justiça generosa, eu tenho que exercer diariamente isso. E isso requer fé, isso precisa ter fé. Para finalizar, acompanhe comigo no texto. E os que iam, a partir do versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvor a Deus. Amém? Então, eu e você, nós temos que alcançar essa fé, exercer essa fé, tamanha, a tal ponto que as pessoas, ao olhar para as atitudes nossas, em fé, elas também glorifiquem a Deus. Então, hoje, eu tenho vivenciado isso lá em Rio Branco. Então, na medida com que eu tenho agido em fé, que eu tenho rompido em fé, oh, glórias. Lembra dessa música, Rompendo em Fé? Então, a partir do momento que eu comecei a andar em fé, não com base naquilo que eu estou sentindo, não com base nas minhas emoções, mas com base numa palavra revelada. Nós estávamos vindo de lá para cá, de Rio Branco para cá, aí o nome da casa, para você já ir se situando, alguém já sabe aí não? Cross, metanoia, Metanoia vai ser um departamento lá. Assim como vai ter academia pele e osso. Vá pegando aí para você ver. Na verdade, ficou siglas, cross, que quer dizer o quê? Cruz, né? Lugar de encruzilhada, ou seja, lugar de decisão. Não tem nada a ver com isso. Mas também deu sentido. Na verdade, é casa de recuperação, ossos secos. Por que ossos secos? Porque a palavra me leva a entender em Ezequiel 37 que eu olho um usuário de droga e vejo como um osso. Eu só não vou pirar tanto a ponto de ter um esqueletão grande ali, porque é caro esse esqueleto para comprar. Mas se tiver algum artista aí que quiser fazer para mim, em nome de Jesus, sinta-se livre para fazer isso. Um esqueletão assim na minha sala, a hora que a família chegar e entrar junto, já se assustar. Eu falei, não se assuste, porque o senhor está deixando o seu filho igualzinho. É um esqueleto seco, aonde vocês não têm mais esperança, aonde vocês já se desacreditaram deles, já não há mais solução, talvez, na cabeça de alguns, parentes, primos, vizinhos, já diz, não, isso é só esperar morrer, a hora que morrer já para o sofrimento da família. É isso, eu escuto isso, da própria família. A ponto que Deus olha para aqueles ossos ali, nós vemos a palavra. Deus intimando Ezequiel, daí Ezequiel, o que você acha? Você acha que pode tornar a vida? Se Ezequiel tenta filosofar e tenta, de um modo científico, explicar para Deus que aqueles ossos podiam se tornar a viver novamente, ou tornar a ser um corpo novamente, ele já tinha falido a obra ali. Mas ele, assim como eu, não somos bobo, Ezequiel pega e joga para Deus. Deus, tu sabes. Basta uma palavra do Senhor, esses ossos tornam a viver. Eu acredito. Então, hoje, a ciência aí fora diz que de cada 10 dependentes químicos que vai para uma casa de recuperação, um só se recupera e permanece em pé por um período ainda curto, mas condicionado a cair novamente. Eu estou esperando essa queda na minha vida, que já estou 18 anos e cada dia estou mais convicto e não penso em usar droga mais. Assim como muitos aqui dentro. Você entende? Então, Deus sabe. Se Deus quiser libertar e Deus operar por intermédio da sua palavra, dado ao homem para que profetize, a esses ossos vão tornar a viver. Então a casa ela está fundamentada em tudo isso, que com o tempo você vai entender mais, você vai lá no lugar, vai se voluntariar lá, vai ver toda a visão e missão na parede, vai compreender, falar, pô, nessa área aqui eu posso te ajudar, nessa aqui eu não posso, nessa outra aqui eu vou te dar 1.000.000 por mês, oh glória, aleluia. Entendeu? Então, meus queridos, eu queria convidar você para que o teu coração se encha de fé. E para você encher o teu coração de fé, assim como o Bartimeu aqui, você precisa ouvir a cada dia a palavra de Deus. E não é só através de pregações aqui. Não é só através das pregações lá no YouTube, quando você assiste. É através de um relacionamento pessoal. Porque é essa fé que agrada a Deus. É essa fé que Deus chama eu e você para estar junto a Ele. Conhecer Ele a cada dia, saber qual é a vontade dEle. E não achar que a fé ela tem por base a emoção, a ponto que essa fé com base na emoção, para acabar, para finalizar nossa reflexão de hoje, a fé quando ela está com base na emoção e na vontade, ela põe a expectativa, ou seja, a mudança lá no fim. Vamos pegar aqui o Kelvin Caju. O Kelvin cheio de fé, estão lá brigando os dois, o casamento não está bem. Então o Kelvin, não estou profetizando nada, estou sendo profetão aqui agora? Não, né? Nem palavra de conhecimento, sabedoria. Aí o Kelvin cheio de fé. Aí o Kelvin começa a orar a Deus, achando que tem fé para que a fé dele seja acionada diante de Deus, para que a Ju mude. Isso não é fé. Essa fé está relacionada à vontade dele, à emoção dele. A fé com base na verdade, quando ele ora a Deus, ele pede para que Deus mude ele, para que ele suporte ela mesmo não mudando. Isso é fé. Entendeu? Então tem muitos hoje dentro do casamento que não estão exercendo fé. Tem pessoas que não estão aptas a estar dentro de um mau casamento. Você entende isso? Então isso é fé. Então o que é uma oração? A oração não é para que Deus responda aos meus anseios. Se nós estamos vindo aqui na quarta-feira, esperando que nós estamos aqui na quarta, ou seja, no teu dia a dia, para que eu e você estamos aqui para mudar a mão de Deus, para Deus agir em prol do nosso anseio, nós estamos errados, estamos perdendo tempo de vir aqui. A fé, ou seja, a oração com base na fé é para que Deus mude a mim. Para que uma vez mudando a mim, aquilo que até então eu espero e desejo, eu mesmo caminhe em rumo àquilo e alcance diante da fé. Amém? Que você seja cheio de fé, porque muitas coisas nós temos para fazer. E só aqueles que de fato compreendem essa fé vai conseguir permanecer em pé. Essa é a palavra certa. Porque não vou mentir para você. O reino de Deus, a palavra de Deus fala que só se apoderam do reino aqueles que, de uma certa forma, tomam ele à força. Ou seja, requer renúncia. Nós temos que levantar, temos que nos posicionar, temos que matar nossa carne, temos que enfrentar demônios, temos que nos posicionar diante do mundo espiritual. Se não for assim, não vale a pena lutar, irmão. Porque aquilo que você for fazer para Deus for maior do que aquilo que Deus fizer na tua vida, aquilo que você faz vai matar você. Então tenha fé, meu querido. Conheça a palavra. Encha-se da palavra, para que você possa exercer essa fé que agrada a Deus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Queria que você procurasse alguém, pode ser até a pessoa do teu lado, em sinal de corpo. Somos um corpo, como a Cecília falou aqui no momento da ministração. Se um padece, todos padecem, se um se alegra, todos se alegram. Eu queria que juntos nós orássemos, pedindo para que Deus, por intermédio da sua palavra, alimente o nosso coração de fé. Que tenhamos fé, mas fé genuína na palavra dele. E que as nossas esperanças, com base em algo que ainda não vemos, mas que cremos que vai acontecer, que todas as expectativas que venhamos gerar em relação a isso, seja com base naquilo que é verdadeiro, e não com base naquilo que é emocional, aquilo que é a nossa vontade, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Olhe com teu irmão agora, nesse momento. Senhor Deus, primeiramente nós queremos reconhecer que somos limitados em fé, Senhor. Como é difícil, Senhor, exercer a nossa fé, Senhor, a qual o Senhor nos deu do modo gratuito, por intermédio do Teu Espírito que habita em nós. Como é difícil, Senhor, renunciar à nossa vontade, à nossa carne, às nossas paixões, para andar num modo racional, mas de um modo piedoso, refletindo o Teu caráter através das nossas obras. Como é difícil amar o nosso próximo, Senhor. Como é fácil amar a Deus os nossos amigos, e quão difícil é amar os nossos inimigos, Senhor, as pessoas que nos afetam, as pessoas, ó Deus, que nos ferem. Como é difícil isso, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor desperte em nosso meio, desperte em nós como comunidade Gólgota, um anseio pela Tua palavra, que o ensino seja fortificado a cada dia em nosso meio, Senhor. Tanto a EBD, quanto alguns seminários, escolas, para que possamos, ó Deus, fortificar a nossa fé. Que a nossa fé não seja empírica, Senhor. Que a nossa fé, Deus, não tenha por base, ó Deus, simplesmente as experiências, mas que a fé seja racional, que nos leva a ter experiências, a ponto que as experiências não alimentam a nossa fé, mas alimenta a fé de outros a olhar para nós e ver que somos Teus filhos, porque primeiramente amamos uns aos outros, Senhor. Deus, sê conosco durante essa semana, Pai. Todos aqueles, ó Deus, que ao fazer uma reflexão da Tua palavra, eu oro para que o Teu Espírito revele-os, tudo aquilo que já foi dito. Revele-os a Tua palavra. Descortine, Senhor, aquilo que ainda está obscuro na sua mente, aquilo que ainda não foi entendido. Eu oro para que haja um esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, com coração grato, Porque a tua palavra nos ensina que cada um ande de acordo com a fé que já alcançou, Senhor. Então, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. Eu oro a Deus porque essa fé, como diz a tua palavra em Hebreus 11, 6, nós queremos agradar a ti, Senhor. Porque tu és o nosso Pai, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus rico em misericórdia. Tu és um Deus fiel, mesmo que não sejamos fiéis a ti, Senhor. Deus, então nos ajude, Senhor, a agradar a ti, Senhor. A demonstrar através de nós, Deus, o teu amor a cada dia, Senhor. Em teu nome, Senhor, que nós oramos, Senhor. Sê conosco, em teu nome, Jesus. Amém. Amém.